mais uma, vai. Faz tempo eu quero falar com você. Desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar. E deixa eu terminar. Saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu, e tu ainda não percebeu. Como eu voltar pra você? Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Volta comigo, bebê. Vem como eu voltar pra você. Vem como eu voltar pra você. Faz tempo eu quero falar com você. Desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar. Só escuta e deixa eu terminar. Saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu, se tu ainda não percebeu. Mais uma vez, vai. Não tem como eu voltar pra você. Tem como eu voltar pra você. Tem como eu voltar pra você. Por tudo.